a ser a comandante desta viagem, desta nave que vai viajar ao futuro. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta viagem, a este ano 2066. Olá, eu sou o Andrew e vou ser o vosso comandante. Ou para quem preferir, também posso ser o vosso hospedeiro de bordo privativo. Espero que estejam super confortáveis para viajarem connosco na nossa máquina do tempo. Agarrem-se bem. Vamos viajar 50 anos. Vamos até ao futuro. Nós trabalhamos no Centro Comunitário de Gafanha do Carmo e fazemos parte desta grande família, que é a Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, que hoje, dia 10 de maio, faz 16 anos. Palmas. Podemos dizer até que, se avançarmos 50 anos, daqui a 50 anos, a Associação vai fazer, no dia 10 de maio, 66 anos. Parabéns, parabéns. Há 16 anos, ou melhor, 66 anos, um grupo de pessoas da freguesia mais pequena da Gafanha do Carmo juntou-se num sonho. O sonho de criar um sítio onde envelhecer era uma coisa normal. Era uma coisa boa. Então, esse sonho, feito no Conselho de Ilhavo, um objetivo de criar o melhor sítio para se envelhecer do mundo inteiro. E nós somos da opinião que esse sonho já é uma realidade. E com a ajuda de grupos de pessoas, sem qualquer ligação a nenhuma entidade, a nenhuma instituição, se dedicou a vida a ajudar os outros. E o mundo se tornou um bocadinho melhor. E temos a certeza que é graças a eles que 2066 será também muito melhor. É também graças a eles que hoje podemos voar no tempo. É graças a eles que hoje conseguimos sonhar com o futuro, com o amanhã. Muitos parabéns a eles e, sobretudo, muito obrigado por tudo. E agora vocês perguntam, porquê viajarmos no tempo? Porquê falarmos do envelhecimento daqui a 50 anos? Agora vocês perguntam. Ah, boa. Ainda bem que fizeram essa pergunta. Como vosso comandante, tenho a dizer que achamos essencial falar hoje do nosso amanhã. Queremos saber como cada um dos que está aqui presente imagina o seu futuro. Como cada pessoa imagina a sua velhice. E a velhice dos seus filhos. A velhice dos seus netos. Queremos começar hoje a trabalhar numa vida feliz, livre e autónoma. Para nós e para os outros. Acreditamos que a expansão do envelhecer não é o problema, e sim uma das maiores conquistas e oportunidades da humanidade. Acreditamos que a nossa missão de multiplicar a felicidade dividindo-a pode ajudar-nos a viver 136 anos. Se calhar 90, mas pelo menos que vão valer por 150. Desta forma delineámos esta viagem, atenção estagiário, ao futuro com temáticas que achamos que necessitam de ser debatidas e são urgentes para que a nossa sociedade seja cada vez mais integradora. Seja uma sociedade capaz de valorizar igualmente o contributo de cada um, independentemente da sua condição física ou idade. Para tal, selecionámos de forma criteriosa os vossos guias turísticos para esta viagem ao futuro. E aqui estão. E são eles. Vão ser os vossos oradores, estes guias. Temos ali o Daniel Catalão, o Fernando Albim, a Marisa Matias, o Pedro Simões, o André Silva, o Pedro Costa, o João Santos, o Pedro Lamares, o João Bem, o Paulo Costa, a Cristina Felizardo e o Carlos Santos. Silva, mas parece... Eu chamava-lhe Santos também. Neste assunto nós achamos que estes são os mestres dos mestres que nos ajudarão a sonhar com o envelhecimento no futuro e com futuro. Acompanhados sempre pela melhor banda sonora, protagonizada pelos únicos. Os fantásticos. Os maiores. Os que dispensam apresentações. Os músicos da... Opa! Que agora não estão aqui. Porque eles não estão aqui. Zeto Rodrigues. João Pratas. João Pratas. Eu sou ótimo com nomes. Inspirados pelos melhores músicos deste universo, desafiámos todos os guias desta tripulação a pensarem, e a vocês também, a pensarem que vocês são as pessoas que vão viajar, não é? A pensarem naquilo que não querem deixar de fazer antes de 2066. E à medida que formos nesta viagem, pedimos a toda a gente que vá ali escrever aquilo que não quer deixar de fazer. Neste quadro, que aqui se encontra, nós queremos que vocês, os nossos oradores, vão partilhar os sonhos deles. Eles não querem deixar de fazer até 2066. O desafio é também lançado a vocês, vai ser concretizado mais tarde com uma publicação num Facebook. E para iniciarmos já esta viagem, chamamos agora ao palco a Maria Vitória Neves e o Sr. João Fernando Oliveira. Muito bem. Todos os dias contribuem não só para a qualidade de vida do seu próprio processo de envelhecimento, mas para a qualidade de vida do processo de envelhecimento de todos. Nós agradecemos imenso as diversas entidades que hoje estão aqui connosco. Mas, desculpem, mas o nosso seminário tinha de ser aberto pelos nossos utentes. E agora, vamos contar agora com a apresentação do Sr. João Fernando e da Dona Vitória. João, só uma pequena apresentação enquanto o João tira ali o papel. João Fernando e Maria Vitória vestem todos os dias a camisola de agentes modificadores da sociedade. Através do seu exemplo, eles mostram que não existe condição que os impeça de lutarem pelos seus direitos, de lutarem por terem uma voz ativa nas suas casas, nas suas freguesias, nos meios de comunicação social, na sociedade, na política, no mundo. É uma imensa honra representarmos Maria Vitória e João Fernando, foram eles que escreveram o texto. Olá, muito bem-vindos. Maria Vitória. Este é o Futuridade, o seminário do Centro Comunitário da Gafanha de Carmo. Não sei falar do futuro, mas sei falar do presente. E o meu presente tem sido cada vez mais cheio. Ao longo da minha vida, foram vários os obstáculos e momentos menos bons. No entanto, ensinaram-me a dar valor ao dia de hoje e de quem me rodeia. Muito bem, muito bem. Salve a palma. Bom dia, Ilho. Bom dia, dois convidados. Bom dia, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. O almoço é ao meio-dia, está bem? Fernando, hoje dia 10 de maio, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo concretiza o seu segundo seminário para festejar o seu 16º aniversário. Faço parte desta família há 2 anos, mas já sinto como meus estes 16 anos. Eu sou João Fernando, tenho 60 anos, e nasci com paralisia cerebral. E desde que nasci, a sociedade tentou, por várias vezes, colocar-me de lado. Desde o sistema do ensino ao trabalho, até nas relações pessoais. As pessoas diziam para desistir, mas eu nunca desisti. E consegui acabar a escola primária e a secundária. Tirei o curso da fotografia. Orgulho-me de ter trabalhado 16 anos, 36 anos, na Junta de Fotografia da Gafanha do Carmo. Nem o ABC me impediu de continuar a perseguir os meus sonhos. Já participei em mais de 30 seminários. Já vi o Benfica ao vivo. Becker, Esther Beck. E concretizei outros sonhos. Outros tantos. O principal de todos é que fui, sou e serei feliz. E para falar do futuro, tenho algumas perguntas. Pergunto-vos, como é que os nossos idosos serão tratados em 2066? Seremos tratados por robôs? Agora é um poema que eu já fiz. Futuridade. Assim melhor. Hoje, sexagenário. Amanhã, centenário. Vai ser lindo e bonito ao ver os meus avós a serem tratados por robôs. E com as novas tecnologias, vamos todos às idolias. A arte dos mais velhos. O que é preciso é acreditar. Algum velhote mais fresco, ainda vamos aos Jogos Olímpicos. Não sei a que foi isso. Porque tudo isto é possível. Num país onde se vive a democracia, morto, o que é preciso é alegria. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O programa dizia que o Fernando Alvim era o primeiro, mas toda a gente conhece o Fernando Alvim, não é? Por isso agora, a próxima pessoa que nós vamos apresentar, não vamos dizer já. Primeiro vamos dar uma pequena amostra e o resultado aqui é este. Tadá! Vamos chamar a Bárbara. A Bárbara Guimarães. Bárbara, pode entrar, estou a brincar. Ora bem, o próximo membro desta tripulação, e relembro que estamos todos em família e o ambiente será sempre informal. O próximo membro desta tripulação a expor a sua visão sobre o futuro é um especialista dos especialistas em muitas áreas que se tornam essenciais debater onde se pretende projetar um envelhecimento em 50 anos. O cérebro é e continuará a ser o grande mistério, o grande desafio da humanidade. E, apesar das demências continuarem a constituir um dos principais investimentos ao nível da investigação, a verdade é que continua a ser um dos grandes desafios e um dos grandes dos nossos medos. Grandes dos nossos medos. E é por isso que hoje decidimos abordar este tema. Não nos dá jeito nenhum pilotar esta nave com a sombra da demência. Assim, só poderíamos chamar Carlos Silva, o nosso profissional de referência nesta área. Não só pela ciência, mas também por contribuir para que todos os seus alunos se tornem nos melhores profissionais. Os pontos do seu currículo são intermináveis e a verdade é que sempre partilhamos com a tripulação que vai viajar connosco, ou seja, com vocês, a verdade é que toda a gente nos dizia, ele é o mestre em partilhar o estado de arte de forma criteriosa e, acima de tudo, de forma inspiradora. Uma salva de palmas para o nosso guia turístico, Carlos Silva. Ora bem, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Quantos são hoje? Não faço a mínima ideia onde estou. Será que são 15 da tarde? Também não sei quem sou. Há bocadinho, quando cheguei, disseram-me um nome qualquer. Acho que me chamo Demens, não é? Demens. Demens é não ter mente. Por isso é que eu não sei o que é que estou exatamente aqui a fazer. Não me lembro. Não me lembro minimamente. Não sei sobre o que é que tenho que falar. Também não sei muito bem o meu nome, não me identifico. Demens. Isto é muito desagradável. Eu peço-vos imensa desculpa. É que eu não sei exatamente o que é que tenho que fazer aqui. Não sei onde é que estou, não sei qual é a cidade. Estamos onde? Ilhavo. A Ilhavo. Ilhavo. Esta palavra diz-me alguma coisa. Diz-me alguma coisa, de facto. Já experimentou falar e conviver com algum demente? Sim? Também? Há aqui alguém mais, para além destas duas pessoas, que já tenha trabalhado com dementes para me ajudar com demens? Já? Nunca trabalhou com dementes? Então nunca trabalhou comigo? Já trabalhou com dementes? Também não. Ok. Como não respondeu à minha pergunta, não é demente. Ou simplesmente não quer falar comigo. Não quer falar comigo. Sim, senhora. Não, de facto é muito complicado. Falar de demência é muito complicado, porque quando falamos de demência, nós, os clínicos, os investigadores, os cientistas, viajam numa autoestrada em que, no sentido contrário, vêm as pessoas do dia-a-dia, os familiares dos dementes, vêm os amigos, as pessoas em geral, e nós corremos nas autoestradas, alta velocidade, não falamos uns com os outros, porque os governos têm o vício de colocar separadores centrais, não podemos parar encostados para falar um pouco, e às vezes os cientistas são, como diria, pedantes, que eu não sei se é uma forma precoce de demência. E por isso eu vou perguntar a quem já trabalhou com dementes, foi o caso, conviveu, o que é que pensa que faz um demente dentro da sua vida mental? Faz o que todos fazem. Como? Faz o que todos fazem? Quem? Nós? Eu sou demente, mas... Ai, também é. Então eu tenho que encontrar alguém que não seja. Ok? Não é demente, pois não. Não há aqui alguém que não seja demente. Ah, de certeza absoluta. Por exemplo, não é demente. Também é. Ok. Então eu vou perguntar agora a alguém que já conviveu com dementes, neste caso, foi o que me disse. Conviveu com dementes. Um bocadinho, sim. Mas acha que eles pensam? Pensam. Acha que eles... Ah, a maneira deles. E sabe como é que eles pensam? Não faz a mínima ideia. Quer dizer, consegue saber o que eles pensam sem saber o que é que eles estão a pensar. Fantástico. Muito interessante. De facto, isso é muito interessante. Mas, por exemplo, nunca falou com dementes. Nunca conviveu com eles. Concorda? Acha que eles pensam? E pensam sobre o quê? Como é que é possível? Desculpem lá. É preciso ter uma lata bestial para afirmar que um demente pensa e não saber o que é que ele pensa. Se não sabem o que é que ele pensa... Se não sabem o que é que ele pensa, como é que podem dizer que pensa? É terrível. Será que eles falam? Reparem, há dias foi uma consulta, porque de facto estou a ficar cada vez mais demente, e fui a um... Espera aí, veterinário, não. Agrónomo. Ah, já me... pediatra. Não. Neurologista, isso mesmo. Fui a um neurologista. E ele disse-me que eu era afásico. O que é que isto quer dizer? Não é estar ligado à fase, que já tinha morrido. Não. A fase quer dizer que não fala, não compreende a linguagem, não sabe falar, por isso se calhar é que não sabe o que é que eles pensam. Depois o neurologista também me diz, atenção, também são apráxicos, ou seja, não sabem o que têm que fazer, como se vestir, como cozinhar, por isso é que eu tenho em casa a família que faz isso para mim. Não é porque eu sou já apráxico. E depois disse-me também, e são agnósicos? Eu perguntei o que era isso. Isto é uma desgraça, três coisas logo. também com 57 anos, a Organização Mundial de Saúde diz que temos 4 doenças crónicas e não me falta a quarta, deve ser a voz. E a terceira é ser agnóstico, ou seja, não conhecer nada. Portanto, eles não devem pensar de certeza, ok? Mal, o que é isto aqui? Desculpem lá. Ah, está aqui o Sr. José. O Sr. José que é demente. E eu preciso urgentemente, até porque está quase a acabar, estou-me a perder no tempo, é normal, como demente, preciso de alguém que venha comigo já experimentar o que é falar com um demente. Não quer? Então venha. Não se importa. Uma salva de palmas. Porque é corajosa. Nem todos os neurologistas conseguem ter esta coragem. Repara, este é o Sr. José. Ele veio de um lar que se chama Paraíso da Ignorância. Eu gostava só que lhe fizesse perguntas para ver se consegue perceber o que é que ele pensa. Importa-se. Eu estou aqui perto para poder ouvir as suas perguntas. Olá, José. Continuo. Onde é que tu estás? Como é que tu te chamas? Olá, José. Então, queres almoçar? É complicado, olá, não é? José. Ele não responde. Não vale a pena, não responde. Não, mas espera aí. Isto é importante. Depois vai receber outra vez palmas. Se eu me lembrar. Repare, ele não respondeu a nada que se perguntou. É verdade. Ele também não sabe o que é isto. Mas sabe? Ainda sei. Ah, acho. A sua demência ainda é muito lenta. Ainda é muito inicial. A minha já não. Bom, temos aqui esta caneta. E reparem, podem fazer essa experiência aí. Se pegarem numa caneta e nesta pelezinha, que está logo a seguir à unha, estão a ver? Que muitos vão a manicure tirar. Se nós pusermos a caneta aqui e depois rolarmos com força, isto dá uma dor dos diabos. Eu vou fazer isso ao Sr. José, vamos ver o que é que ele faz. Vamos provocar-lhe dor. Sr. José, desculpe lá este aborrecimento, mas eu vou ter que fazer aqui isto. Ah! Fosca-se! Fosca-se. Então ele fala. Como é que é possível? Então ele não responde e depois fala. Fantástico, não é? Uma salva de palmas aqui para a nossa colega. Ora, disse muito bem. Está a ver? Já pode pedir, tem que saber a que universidade vai, pedir já o diploma de mestrado em medicina, mais neurologia, porque acabou de dizer uma coisa importante. Se calhar não sabemos como chegar a ele. Ao Sr. José, porque é que ele reagiu tão mal à dor e disse, fosca-se, qual foi a outra? Ele disse a primeira que é pior. Para, isso é mais decente. Podia ter saído outra coisa em vez de fosca-se. E se eu continuasse a coisa ia ser pior. Ou seja, quando lhe provoquei a dor, ele falou. Onde é que ele foi buscar? A que sótão foi ele buscar as suas palavras? Ora bem, isto é para concluir com a seguinte mensagem para vos tornar um bocado, e também vai aliviar a voz, para ficarem a pensar. Toda a gente fala em altas tecnologias e como isto se trata do futuro, não é? Do futuro, reparem como eu me perco no tempo, já não tenho concerto, não é? Eu perco mesmo no tempo, mas isto é própria demência. Para chegarmos a estas pessoas, não vamos lá só com altas tecnologias. A não ser, como está a acontecer em várias universidades, entre as quais a nossa, aqui bem ao lado, a Universidade de Aveiro, que também pode ser a Universidade de Ilhavo, e de todos os conselhos que estão aqui presentes, estão a desenvolver sistemas robóticos para reconhecer emoções e interagir emocionalmente. Mas o que é importante, e aí sim será uma via, mas mais importante que as novas tecnologias, sabem o que é? Nós só cedemos a estas pessoas pelo lado emocional e pelo lado afetivo e pelo lado físico. Aqui foi a dor, mas também pode ser por outras vias. Como sejam, a atividade física. Não se esqueçam. Quem faz, não é desporto necessariamente, quem faz atividade física, quem anda todos os dias, e isso sabe-se muito bem pela investigação científica, caminhar todos os dias pelo menos meia hora aumenta as ligações entre os neurónios. Quanto mais ligações nós tivermos, mais tarde vamos ficar dementes, porque a nossa esperança de vida está a aumentar. E a nossa tendência é tornar-nos dementes. Ou seja, qualquer dia estará uma sociedade de dementes e nós temos que conviver uns com os outros. Vamos ter que nos amanhar sozinhos. Ok? E portanto será pelo lado dos afetos, obviamente. Podemos ter outras próteses, vamos nos tornar em cyborgs daqui a umas décadas, mas há a parte afetiva. Que pode ser como? A atividade física, já vos disse, é preventiva e também ajuda as pessoas com demência, mas o futuro está no uso cada vez maior das expressões. Pôr os nossos idosos dementes a cantarem. Cantarem, de preferência, com as canções que já conheciam do seu tempo passado e, ao mesmo tempo, canções recentes. As do passado vão ajudar a colar as mais recentes. É o drama, é o teatro. Então, tudo o que seja teatro, música, dança, todos em conjunto, isso permite não só atrasar a demência, comunicar com os dementes, como conseguimos outras coisas fantásticas, como eu já vi em muitos lares, quando vou avaliar idosos como neuropsicólogo, que é encontrar pessoas que me dizem: veja o que é que se pode fazer por esta pessoa, porque ela tem uma demência, tem Alzheimer. E depois, quando se começa a fazer atividades deste género, descobre-se que ela fala, afinal, até nem tem demência nenhuma. Ok? Só para terminar, eu, mais um colega meu, que trabalha, meu investigador na Universidade de Aveiro, Dr. Pedro Benhaja, tivemos um doente que tinha um diagnóstico neurológico de demência de Alzheimer. E quando fomos ver, ele não falava com ninguém, estava sempre parado. Até que, estudando a história dele, descobrimos que ele estava cá contrariado. A família não lhe ligava absolutamente nenhuma e ele tinha sido um gestor hoteleiro de sucesso no Reino Unido. Começámos a falar com ele em inglês. Ele começou logo a falar. Começámos a falar sobre a gestão hoteleira, a vida na Inglaterra. Ele começou a falar. E quando ele começou a falar em inglês pelos cotovelos, não tinha Alzheimer nenhum, nós começámos a pedir-lhe que ele entendesse que as pessoas que cuidavam dele cá não tinham, não eram responsáveis pela sua situação. Estavam ali para ajudar, mas não sabiam inglês. Se ele não se importava de falar em português, ele começou a falar em português. Depois pegámos nele, levámos ao hospital e o nosso colega neurologista disse: vocês fizeram algum milagre? Não, fizemos milagre nenhum, foi descobrir o que era importante para ele. Ok? Portanto, nós temos que ir pelo lado dos afetos, usando aquilo que este centro comunitário da Gafanha do Carmo tem feito com grande sucesso. Pôr os idosos a cantar, a tocar instrumentos, a fazer teatro, tudo isso. E assim nós conseguimos não só prevenir, como melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência. Por favor, não se esqueçam disso, porque eu vou a caminho da demência, provavelmente, porque espero viver muitos anos, e gostaria que, se fosse parar algum lar, vocês gerissem, me fornecessem essas tecnologias. Obrigado a todos. E agradeçam ao Sr. José, que eu vou tentar convencê-lo, mas apenas fisicamente. Sim, José. Temos que ir. Isso mesmo. Ai, a minha coluna. Isso mesmo. Ok. Muito obrigado. Peço desculpa pela voz. Alguém deixou uma cadeira aqui. Isto do dedo. Bem, desculpem. Antes de mais, muito obrigado pela sua participação. Nós gostávamos muito, tivesse a honra de preencher a parede com aquilo que quer fazer, aquilo que antes de 2076 quer fazer. Ou seja, antes de 2076? Não quer deixar de fazer? Não quer deixar de morrer decentemente. Muito obrigado. Então, escreva. Depois assine. Escreva onde? Onde quiser. Vejam se estou a escrever como deve ser. Ai, não. quero morrer. Decentemente. Morrer decentemente. Decentemente. Depois assim. Certo. Estou a escrever pior porque isto é... Yeah. Ok, isto é, já são os princípios. Está a ver? Olha, está tudo. Estão bem? Eles é. Também ficam. Mas deixa-lhes fazer isto porque assim eles não vão ficar dementes. Enquanto interagirem. Olha, obrigado. Obrigada. Ora bem. A seguir, só podíamos dar seguimento a um profissional que muito admiramos e identificamos. Para além da sua mestria e a sua capacidade de comunicar, o próximo guia desta viagem muda o mundo e ainda alivia o stress. Através de todo o seu trabalho, do seu humor e da sua forma de estar, o próximo guia inspira a mudança da melhor forma. Mudar o mundo a rir pode ser provavelmente a melhor maneira de o fazer. E o próximo convidado fala todos os dias em diversos programas. Ele não tem medo de se lançar em importantes questões, nem tem medo de estar ao pé do Badia e da Viana. E principalmente não tem medo de se rir de si próprio. E nós aproveitamos e rimos também. Preparem-se para a próxima e fantástica e criativa viagem com... Vocês me estão a ouvir? Olá. Está tudo bem? Gosto muito de acordar cedo. Hoje acordei às 7 da manhã. Vim aqui. Vou embora. Bom, eu venho aqui falar basicamente sobre a minha vida. A minha vida é um caos, mas possivelmente não vou falar tanto do humor em si, que faz muito parte da minha vida, mas sobretudo como é que eu projeto o futuro. Como é que eu acho que as coisas podem acontecer no futuro, num futuro que pode estar muito próximo ou não. Bem, eu tenho aqui algumas ideias que vos quero apresentar. Eu espero não me enganar muito com elas. Deixem cá ver. Ah, por exemplo, esta ideia é minha, que é haver aspiração central nas cidades. Isto é, haver polos de sucção. No minuto as cidades ficarem limpas. Pode haver duas ou três pessoas que sejam aspiradas, mas também a cidade está limpa, não é? Em três minutos. Bom, esta é uma ideia. Cá estão a ver, pois, isto ilustra basicamente a minha ideia. Uma outra ideia que eu tive, esta ideia é boa, por exemplo, eu lembro-me disto quando vou aos festivais de verão, possivelmente vocês já foram. Depois vê-se aqueles copos de plástico todos no chão. Isto é uma trabalheira. A equipa de limpeza para colocar isto limpo outra vez vai ser assustador, não é? Vai estar a passar ali. Tem que ser mais rápido. Eu acho que a aspiração... Vocês podem, por exemplo, na Expo, aquelas casas da Expo, já têm um sistema de lixos. Isto é, não há baldes de lixo na Expo. Vocês já tinham reparado nisto? Quem é que tinha reparado? Ninguém, não é? Não há baldes de lixo na Expo. E as pessoas produzem lixo. Todas as pessoas produzem lixo. Bom, segunda ideia. Marketing aéreo. O que é isto de marketing aéreo? Já está. O marketing aéreo é isto. Basicamente, aquilo que eu reparei é que quando nós estamos num avião, muitas vezes passamos por sítios que são lindíssimos e não sabemos quais são os sítios que estamos a passar. Isto é, pessoas que estão num avião, olham para a ilha Vu, não é? E dizem, gostava de visitar aquele sítio. E não vão visitar a ilha, porque a ilha não teve a inteligência de colocar ali uma coisa a dizer, ilha Vu, ou Bombal. Por exemplo, Hollywood é conhecido, tem aquelas letrinhas. É ou não é? Se Hollywood não tivesse as letrinhas, vocês acham que alguém sabia onde é que era Hollywood? E as pessoas, quando vão a Hollywood, querem tirar uma fotografia com as letrinhas a dizerem Hollywood. Ilha já devia estar muito à frente do seu tempo e já devia ter, de certeza, que há aí um terreno qualquer desativado, que não se passa nada, e colocavam lá Ilha, ou um monte qualquer aqui em Ilha. Em Ilha, de certeza que há montes. Bom, depois uma coisa. Estou aqui a falar também para pessoas, algumas delas já têm alguma idade, e eu preocupo-me com isso, sobretudo porque eu vou envelhecer, eu sei que vou envelhecer. E quando envelhecer, eu espero não ter grandes problemas, mas eu vou ter problemas, mas gostava de adiá-los. E uma das coisas que eu descobri, e que é verdade, é que existe um airbag pessoal. Eu chamo-lhe o airbag para velhinhos, ou para sénios, que agora está mais em voga, mas a verdade é que é um airbag que nos permite, eventualmente, não nos aleijarmos se cairmos. Querem ver? Temos um vídeo. Vamos ver o vídeo. Olhem só. Reparem, este senhor... Aí está. Este airbag existe mesmo. Estão a ver? Uma cinta. É bem real este senhor, não é? E em casa... Ah! É o clássico. Mas... Este senhor, por acaso, até cai bem. Ah, ele diz aqui uns palavrões, não se percebe. Mas o que é certo... Estão a ver? É um... Pronto. Ok. Isto pode parecer ridículo, mas eu não acho que seja ridículo. E eu eventualmente... Não, eventualmente com toda a certeza, só se não puder, vocês vão fazer amor aqui? Não. Se vocês tiverem a fazer isso, avisem-me, está bem? Onde é que eu ia? Agora perdi-me. Ah, estava eu a dizer. Isto, por mais bizarro que vos pareça, eu acho que tem uma extrema utilidade. Eu quero lá saber se parece bizarro andar com aquela cinta ou não. Eu quero é que, numa situação de perigo, aquilo me possa salvar. Dentro dos airbags, eu tenho uma paranoia por airbags. Dentro dos airbags, existem também os airbags para ciclistas, que é basicamente idêntico, mas é uma coisa diferente. Reparem, aqui protege mais a cabeça. Vamos ver aqui. Ah, para motociclistas. Eu, por exemplo, eu sou motociclista. Isto dá-me jeito. Reparem, eu gosto muito disto. Isto é absolutamente revolucionário. Olhem o que é que acontece. Portanto, isto é a moto. Vai haver aqui um suposto acidente com um caminhão. Vai aparecer ali. Querem ver? Isto devia ter som. É agora. E agora vejam o que é que acontece. Ai! E há aqui uma bola. Isto é, nós salvamos do acidente, mas possivelmente vamos ter a cascais ou uma coisa assim. Mas... Cá está. E o senhor, vocês estão-se a rir, mas isto existe mesmo. Isto é um airbag para motociclistas. Mais uma vez, é bizarro, é ridículo, dirão alguns. Está bem, mas se calhar esta pessoa salvou-se com essa invenção bizarra e ridícula que alguns de vocês estão a dizer. E com toda a justiça. Ainda neste domínio, há o airbag para ciclistas, agora é que sim. Mas o airbag para ciclistas é um bocadinho diferente. Reparem porque é que é diferente o airbag para ciclistas. E o senhor vai mostrar. Eu preocupo muito com isto. Eu ando de bicicleta, ando de moto. Olhem esta jovem. Era uma pena perder uma cabeça dessa. Olhem só. Ai, reparem só. E o senhor... Ah, incidente e... E agora, eu acho que este foi um bocadinho forçado. Eu acho que esteticamente isto mesmo para sair à noite, não é? Eu não vejo problema algum. Mas estão a ver? Mais uma cena que parece ridícula aqui, rimos todos, mas que se calhar poupava ali uma vida. Por exemplo, eu não trouxe isto, mas ainda no domínio dos motociclistas, existe já um airbag nos capacetes. Qual é o problema deste capacete que tem o airbag? Que nem sequer é muito caro, custa 700, 800 dólares, e que eu poderia comprar. O problema é que aquilo depois tem um peso muito grande. O airbag é pesado e, portanto, salvamos, mas andamos com a vida toda aqui com uma dor aqui na coluna, por causa desse peso que tenho, o capacete. Deixa-me mostrar-vos outra coisa, que é uma coisa que eu anseio muito que são os carros que conduzem sozinhos. Toda a gente fala sobre isso, a indústria está muito excitada. Eu próprio estou bastante inquieto com esta invenção, vai-me permitir vir à ilha de carro e estando na net ao mesmo tempo. Enfim, esta solução foi apresentada recentemente e aí vem o carro que anda sozinho. Há uma pessoa que está no carro que infelizmente não vem nos carros que não andam sozinhos. Vamos ver. Isto é um protótipo de luz, não é? Que é esta jovem. Estão a ver? É muito bom este carro. Bom, este senhor fala, vocês estão a ler, não é? Calculo. Bem, o que ele diz é justamente isto, que basicamente o carro faz tudo, pode tirar cafés, como estão a ver. Há sempre aquela coisa, não é? O futuro, tudo que nós pensamos em relação ao futuro é, não sei o que, e vai haver um dia que vai tirar cafés. As pessoas têm esta coisa da imagem, se tirar cafés é porque é futurista. Pronto, e este é o carro. Isto com som tinha mais graça. Não é possível pôr som nos vídeos? Podes cantar. Posso cantar durante os vídeos, não é? Mas os vídeos tinham som, sabem? Cá está. Ok, eles basicamente estão a dizer que sim, é possível tudo e tal. Também não é preciso estarmos aqui muito. Se calhar também. Ok. Basicamente é isso. Os carros que conduzem sozinhos vão ser uma realidade. Não sei se vocês têm noção disso, mas todas as empresas automóveis estão a investigar imenso, estão a apressar todo o processo e calcula-se que dentro de 5 a 10 anos, que não é nada, que os primeiros carros comecem a conduzir sozinhos nas estradas. Eu acho que vão experimentar aqui em Ilha, de certeza. Primeiro sítio onde se vão experimentar os carros. Bom, depois há uma outra coisa, que eu já pensei muito nisto, que é no verão. Quantos de nós, quando está um dia de imenso calor, não pensamos, a roupa podia ter ar-condicionado? Algumas pessoas pensaram nisso antes. São estas pessoas. Reparem. Cá está. Reparem nestes dois trabalhadores e reparem que há um pormenor no casaco deles. Hã? Reparem. Estão a trabalhar com gosto sempre. E há ali um pormenor nos casacos. Estão a ver? Olha ali. Vocês acham ridículo, não é? Mas estava um calor abrasador neste dia, estes senhores estavam confortavelmente a trabalhar. A roupa com ar-condicionado vai ser também uma realidade. Da mesma forma que o blusão com piscas também vai ser. Onde é que está o blusão com piscas? Cá está, blusão com piscas. Olhem só, o jeito que isto vai dar. Oh, aqui o exemplo da moto. Vai virar as... Ah? Vocês estão a rir com essa série? Olha só. Olha o jeito que isto vai dar. E agora para a direita, para a direita. Ah. Bom, isto é mais uma coisa. Por exemplo, eu sou motar e realmente eu quero estar sempre muito visível, não é? Isto pode dar jeito. Isto pode dar muito jeito. Bom, uma outra coisa que eu acho que vai acontecer mais dia menos dia tem a ver também com o facto do futebol ser cada vez mais a modalidade que as pessoas adotaram como sua, a mais popular. E eu acho que para nós termos uma visão melhorada daquilo que acontece em campo, parece-me óbvio que não só os jogadores vão ter câmara em breve, e não vai ser difícil, o árbitro vai ter uma GoPro também nos dentes. E a própria bola vai ter uma câmara. Bem, isto não é preciso ser um grande visionário para perceber que isto vai acontecer. A grande novidade é que isto já está a acontecer. E esta câmara já existe, inclusive para a própria bola. O que vai dar uma visão totalmente diferente daquela que as pessoas estão habituadas, não é? Vermos um golo, vermos a cara de pânico do Rui Patrício, a ver a bola... Isso vai ser incrível. Isso, quando acontecer, vai ser incrível. Vejam, no entanto, estas imagens. Podem não ser muito esclarecedoras, mas dão... Oh, cá está. Isto é o árbitro. Neste caso, as imagens ainda estão um bocadinho tremidas, mas vejam. Já está. Estão a ver? Isto vai acontecer. Não há hipótese nenhuma de não acontecer. As faltas acontecem sempre. Isto vai dar uma dimensão diferente ao jogo. Vamos ouvir o que é que os jogadores dizem uns aos outros. Se calhar não vamos aprender nada com isso. Mas vamos sentir-nos possivelmente mais no campo. Deixem-me só mostrar-vos aqui mais duas outras coisas. Ah, uma coisa muito importante. Eu gosto muito desta. Esta é uma das minhas favoritas. Que é, nós falamos sempre das nossas preocupações ambientais. E sempre que nós falamos sobre isso, há um exemplo que as pessoas dão muito. Que é aproveitarmos a água que gastamos, por exemplo, no duche, noutras coisas, lavar a louça, na sanita. Este sistema é um sistema que basicamente até é fácil de aplicar, só que é um bocadinho caro ainda. Mas há, inclusivamente, prédios que já estão a ser construídos tendo por base este sistema. Ora, vejam. Eu não sei explicá-lo muito bem, mas este vídeo é capaz de explicar, ou não? Eu vi o vídeo e não fiquei... Pronto, estão a ver? Ok. Ele está aqui a explicar. Está aqui um homem nu? Ah, não está. Pronto, mas a água vai ser reaproveitada, pronto, através dali. Tem os canos que estão ligados, claramente, às outras coisas. E pronto, ele está a explicar, o senhor está a explicar. Eu acho que deve estar a explicar isso. Pronto, que uma coisa está ligada. Eu acho que este vídeo não é dos melhores, mas vocês perceberam? Toda a gente percebeu ou não? Isto não é uma boa ideia? Vocês não estão convencidos com esta ideia? Vocês não fariam isto em vossa casa, se fosse possível? Não gostavam de aproveitar? Vocês estão animados? Vocês estão a ficar tristes com a minha visão de futuro? Bom, eu agora sei como é que vos vou animar. Por exemplo, isto é uma realidade que é comida em 3D. Por exemplo, agora preciso tomar um pequeno almoço em 3D aqui, que ainda não tomei. Isto é possível. Aliás, o 3D vai fazer muito parte do futuro. Não só na alimentação, em tudo. Por exemplo, a prenda de Natal que eu dei aos meus pais foi uma miniatura minha em 3D. E foi uma prenda muito bonita, mas eu fiquei lixado com a empresa porque eles colocaram... Essa figura tinha assim uma barriguinha. E eu pensei que o 3D ia cortar isso. E não cortou. Portanto, a minha mãe tem lá o filho e assim uma pequena barriga. Mas o 3D vai ter muitas coisas. Há cada vez mais experiências. Há uma ponte que está a ser construída em 3D. Quando eu falo de saúde, cada vez mais uma impressora 3D de utilização doméstica custa cerca de 2 mil euros, que é dinheiro, mas não é assim uma coisa tão inacessível para podermos reproduzir, sei lá, uma peça qualquer que parte em casa. Se nós tivermos uma impressora 3D, já não vamos comprar outra peça igual, não. Reproduzimos e temos ali a peça. Partimos uma perna, reproduzimos em 3D. Estou-se a rir, mas vai ser possível, não é? Partir um osso e então, 3D. Olha o Mantorras, se tivesse 3D. Tinha o seu problema resolvido. Só que não havia 3D no tempo do Mantorras. Bom, vejam o vídeo da comida impressa. Está aqui esta senhora a explicar. Cá está. Estão a ver? Ponham lá o som. Boa. Ou cozinhar com maior precisão. Os inventores dizem que é a melhor maneira de facilitar a vida das pessoas na cozinha. We want people to come back into the kitchens and make those foods with fresh ingredients, and 3D food printing can help with the food forming and assembly of those foods. De qualquer forma, a versão que sair em 2015 terá um ecrã tátil ligado a um site com receitas para os utilizadores descarregarem. Também vai poder ser controlado através de um smartphone, o que significa que alguém pode regressar do trabalho e ter uma refeição já pronta em casa. Tudo tão simples como carregar num botão. Estão a ver? Vamos poder imprimir uns rojões. Vocês estão a sorrir outra vez? Eu acho que a grande maioria pensa que eu estou aqui a inventar coisas, isto é tudo verdade. Ouçam, isto vai ser possível. Eu estou muito excitado com o futuro. Eu sou um groupie do futuro. Agora sim, nós podemos inventar. Uma que eu inventei, mas que podia ser útil, que era haver solário nos transportes. Isto é, íamos no comboio, íamos no carro, íamos no avião, e sempre apanhávamos uma corzinha, querem ver? É uma oportunidade única para mostrar aqui uma mulher mais ou menos desnudada. Solário nos transportes. Este vídeo não vai mostrar grande coisa, não... Esta senhora vai pronta para o solário, não é? Pronto, é aqui todo um processo. Pronto. Vai na sua viagem, calmamente. Isto basicamente era para mostrar uma mulher nua, para sair de manhã e ficarem um bocado acordados. Fala-se também muito em drones. E os drones? Foi há cerca de 6 meses ouvimos que a Amazon que ia começar a entregar as encomendas através dos drones. Toda a gente ficou muito excitada com essa notícia. Isso implicaria, desde logo, algumas regras, não é? Regras aéreas, como é óbvio, não é? Porque senão as pessoas passavam a vida a levar com drones quando saíssem lá fora. Bom, por exemplo, o drone que passeia o cão. Não é? Passear com um drone. Estão a ver? Ah, isto é... Olha, passear o cão com um drone. Reparem só, o luxo que é. Em Ilhavo. Uma pessoa passear o cão com um drone. Vai ser difícil este... Vocês também podem imaginar este vídeo, não é preciso vê-lo. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, sabem? Diga lá, é ou não é espetacular? O futuro não é muito fixe, pessoal. E assim podem passear o cão com um drone. Podem nem sequer estar em casa. Podem nunca estar com o vosso cão, porque sabem que ele vai estar feliz. Ele está a passear com o drone. Pode haver um dia em que o drone foge com o vosso cão e casam-se. No fundo, o drone passa mais tempo com o vosso cão do que vocês próprios. Bom, ainda a este propósito, no futuro, obviamente, todos os fios vão ser supérfluos. Mesmo, já porque estamos a falar em cães, como é que se chama? A trela, exatamente. A trela não vai ser usada. Estão a ver? Aquela jovem. Estão a ver trela? Não estão. Porquê? Porque não existe. O futuro é isto. Uma coisa que eu sempre pensei que podia acontecer. Quantos de vocês aqui nesta sala já não pensaram nessa possibilidade? Da mesma forma que existe micro-ondas para aquecer, porquê é que não existe um micro-gelo para congelar? Há um vídeo. Temos aqui esta jovem que também pensou nisso. Chegou do mercado e quer fazer um gelo. Para tomar seu suco, seu refri, chegou um novo, a Ice Onda. Você coloca a forminha de gelo com água da torneira ou de qualquer outro lugar e ele coloca no Ice Onda por 30 segundos que sai os gelinhos em cubo já. Olha só. E Deu-te. Já? Deu bom? E aqui está. É. Os gelos em cubinhos em 30 segundos. Bem gelado. Quantos de nós é que já pensamos nisto? Bem, isto resolvia muitas vezes os nossos problemas, sobretudo no verão. Eu já pensei muitas vezes nisto. Chegar a casa e ter uma cerveja que não está gelada, por exemplo. Já aconteceu? É precisamente um dos momentos mais dramáticos que um homem pode... Esta cerveja não está gelada. Como é que... Bom. Você que chegou do Tuco, seu referi, chegou um novo. Ai. Outra vez? Não, já vimos. Ainda a este nível, uma coisa que já aconteceu... Sinais de contas, já estou a ver, não é? Uma coisa que já aconteceu a quase toda a gente é... E isso é a coisa mais horrível. E eu, quando... Quem é que tem filhos aqui? Com a mão, só para eu ver. Isto tem ilha, está-se a reproduzir muito pouco. O que é que se passa? Bem, o que acontece... Mas toda a gente já frequentou casas que têm crianças. A pior dor, a dor mais terrível que pode acontecer ao ser humano é pisar um Lego. Quem é que aqui já pisou um Lego? Bem, é uma dor terrível. E eu costumo dizer às pessoas que não gosto, que odeio, despeço-me dizendo, espero que pise um Lego. Porque sei que isso lhes irá provocar imensa dor. Aliás, é sempre a minha frase de ódio, que é, espero que pise um Lego. Bom, e a pensar nisso, temos aqui estes chinelos que podem realmente resolver esta situação. Ora, veja. E são baratíssimos. Há aqui muitas pessoas que deviam comprar estes chinelos. Agora o que é? Ainda por cima é um vídeo curto. Mas vocês já devem estar a ver o que é. Também não há aqui grande ciência. Querem ver quanto é que... Este vão ter mesmo que imaginar. Acho que desta altura estão todas. Bom, enquanto este... Não sei. Estou aqui indeciso. Ah, ok. Pronto, imaginam este... Se calhar, ainda é recuperável este vídeo. Estávamos a ver. Ora, vê lá. Tenta lá mais uma vez. Que é pena, porque este vídeo é... Este vídeo é fixe. É um dos meus favoritos. Também estamos quase a acabar. Espera aí, deixa eu ver. Estamos. Ah, pois as outras é tudo, quase que não há vídeos. Este é possivelmente o último vídeo. Vejam lá. Era uma pena. Hã? Não, não dá. Não faz mal. Pronto, esqueçam lá isto. Mas basicamente são uns chinelos que têm umas pequenas luzinhas e que vos permite verem sempre o chão da casa. Uma das outras coisas é, do futuro, é um aparelho para ouvir música nos transportes públicos. Parem, a diferença toda é... Ah, aqui têm que ouvir. Vê lá se o vídeo dá. Pá, de repente ficamos sem vídeos. Não dá. Não dá vídeo? Pronto. Com aparelhos... Bem, isto tinha graça, era vocês verem como é que era. Este aqui não consigo explicar. Então passamos. Vamos para os... Ah. Espera aí. Deixa eu ver se este dá. Se calhar não vai dar. Ah, minha apresentação fica manchada por estes dois vídeos. E com barulho? Para, ele não está a curtir nada com o som exterior. E agora? Tem barulho? Agora com o aparelho. Cá está. Valeu bem a pena terem esperado para este vídeo, não foi? Olha, já que está a funcionar, vê lá se consegues o de chinelos. Eu não desisti, eu não gosto de desistir, nem de pessoas, nem de vídeos. Agora vai dar, querem ver? Ah! Ora, vês? Ah! Um Lego! Já estão eles. Olha lá. Valeu bem a pena. Foi ou não foi? Bem, isto pode poupar muitos dissabores. Gostaram deste vídeo? É o meu vídeo favorito de todos aqueles que apresentei. E não tenho mais a partir de agora. A partir de agora é só coisas que eu inventei. Por exemplo, uma coisa que eu acho que era bastante útil era castigos para erros ortográficos online. Quem tivesse um erro ortográfico online, abriava um castigo e ficava sem net para aí durante 2 dias. Por exemplo, este. Bah, 4 horas sem internet. Ou, se fosse possível, um pequeno choque elétrico. Por exemplo, uma coisa que eu vejo é que nos aviões, sempre que vamos para o avião, eles avisam repetidamente para colocarmos o cinto. É ou não é? Ah, coloquem o cinto, depois vem a hospedeira. Ah, coloque o cinto. As coisas resolviam-se, a meu ver, para todos, que era quem não tivesse o cinto, pá, colocava-se um sistema elétrico, lá está, e quem não tivesse, apanhavam assim um pequeno choque elétrico. Começava a primeira vez as pessoas estranhavam, não é? Eu estou aí, olha, levou um choque elétrico, causa do cinto. À segunda vez, toda a gente apanhou o cinto, e aqueles choque elétrico também não iam fazer assim tão mal. Bom, mas eu gosto desta. Um castigo para pessoas que... Ah, lentes de contacto tirem fotografias. Ouçam. Isto era o melhor... Isto era o melhor que nos podia acontecer. Andávamos aí, não sei o quê, assim, andou toda a gente de telemóvel, não sei o quê. Com as lentes de contacto era só. Por acaso, isso foi uma das melhores situações de engate que uma amiga minha me relatou. Estava com um indivíduo e ele estava a olhar para ela e, da altura, ele fez assim. E ela perguntou-lhe, o que é que estás a fazer? E ele disse, estou a tirar-te uma fotografia. E ela achou que era melhor ir andando... Bom, uma invenção muito, muito útil é esta. Mulheres com um polígrafo incorporado. E isto para quê? Para quando nós perguntarmos às mulheres se está tudo bem e elas nos responderem, sim, está tudo bem, o polígrafo vinha mostrar se estava tudo bem ou não. E isto podia ser muito útil, não é? Há uma frase que as mulheres dizem que é terrível. Ah, já sei. É o tu é que sabes. É terrível, não é? Tu é que sabes. Se uma mulher diz tu é que sabes, a nossa vida está totalmente... está acabada. Bom, outra coisa. Que é unidos pela roupa pirateada. Prateada, desculpa. Disse pirateada, não disse? Unidos pela roupa prateada é o quê? É uma tendência, como todas as outras tendências, mas esta aqui é a mais especial. Parem. Aí uma foto. Olhem como o mundo seria muito mais belo com roupa prateada. Parece a Ana Malhou, mas não é. Mas a Ana Malhou podia usar roupa prateada, que lhe ficava bem, seguramente. Bom, estou quase a acabar. Uma outra coisa que... Afinal, ainda temos mais um vídeo. O ensino... Há aqui professores ou não? Quem? Com a mão no ar, para ver quantos professores. Ainda há alguns. Ok, eu sou filho também de professores e bem sei o que é que os meus pais me diziam, que é difícil, é muito giro, muito motivador e tal, mas é difícil. Depois eu queria falar com os meus pais não falavam. Acabei agora de aturar 30, não te vou aturar a ti. Eu sofri muito com isto. E uma das tendências que pode haver para realmente apelar mais à atenção dos alunos, porque agora há um déficit muito grande, porquê é que existe esse déficit? Porque há Facebook, há Tinder, as pessoas estão mais ocupadas. Tipo, estamos na aula e há coisas a fazer. A aula depois pode, eventualmente, se não tiver ninguém no Tinder online ou no Facebook, a aula aí sim, podemos ver o que é que está a acontecer ali na sala, não é? Até lá fica difícil. Bom, portanto, os professores irem para as aulas vestidos de super-heróis, a mim parece uma ideia muito sensata. E pode chamar a atenção. Vejam, vejam o que é que fez este professor. Portanto, déficit de atenção, jabardice, reparem, estes miúdos. Estão a ver? Isto é totalmente diferente, não é? Mete respeito e o professor, a partir daqui, vai dar a sua aula normal. Bom, finalmente, eu acho que era fundamental todos nós termos uma caixa negra. E quando morrêssemos, pá, tínhamos a nossa caixa negra, que é onde é que está, onde é que está a caixa negra deste indivíduo. Isso iria nos permitir saber, no fundo, algumas coisas, que amantes é que tinha essa pessoa, não é? Que segredos é que ele tinha, que agora está morto, a pessoa está morta. A quem é que vai deixar a grana? Não é? Eu acho que isso era fundamental. Por exemplo, aqui, a caixa negra do Sr. Antunes. Estão a ver? Agora, não sei onde é que se punha a caixa negra. Isto agora estou aqui a dar ideias, não é? Depois tem que... Bom, e finalmente, nas últimas duas... uma aplicação para não haver desperdício alimentar. Espera aí. Esta é penúltima. Cá está. Vamos ver o... Estão a ver? Esta aplicação é com base na nossa altura, peso e últimas refeições, calcularia a quantidade de comida que nós iríamos precisar. Todos os restaurantes teriam essa aplicação e a pessoa teria então no seu prato apenas a quantidade de comida necessária, evitando-se assim enormes desperdícios. Vocês ficaram mesmo animados? Vão comentar as coisas. Ah, isto que grande invenção. Isto, realmente, sim, senhor. Nunca mais deixámos... Este Alvin, que visionário. Bom, e finalmente, possivelmente uma das... daquelas ideias que eu gosto mais, que é... o cocó de cão que brilha no escuro. Pá, é uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano, que é pisar cocó de cão, não é? E isto pode acontecer por uma série de fatores. Temos aqui este... Este cão também? Bom, isto pode acontecer por diversos fatores. Ou porque estamos bêbados, ou porque estamos desatentos, ou porque estamos no escuro. E às vezes não vemos. E só assim vimos quando... Ai! E aí que pode acontecer? Ora, com esta invenção, que torna o cocó de cão fluorescente, isso jamais irá acontecer. Ora, vejam. Reparem. Primeiro, o cão. Aí está. Lá vai o cão. Aí está, o cão. Aqui mesmo, aqui vai. Vamos lá. Ora, exato, toda a gente já viu isto, não é? É sempre bom revermos estas imagens. E cá está. Absolutamente fluorescente. Pronto, enfim. O futuro, saibam que me excita imenso. Algumas destas ideias, eu tenho a certeza que queres dizer, isto cocó de cão fluorescente, ouçam lá. Isto é uma grande ideia. Como é que ainda ninguém tinha pensado nisto? Não sei. Algumas destas minhas ideias poderão não ir em frente, mas eu acho que nós temos que contribuir para o futuro. Achei que vocês foram muito simpáticos. E pronto, obrigado. Podem-me aplaudir agora. Podem-me aplaudir. Obrigado. De uma prenda. Um bacalhau de ilha. Nós, como somos dementes, esquecemos de entregar ao Carlos Silva. Ah, isso. Até mas ele já foi e ficou os dois. Sim. Ficou os dois. Nós estávamos na oficina. Já não estou a ver, ele está aqui. Nós adorámos a oficina. Um bacalhau e um cronómetro, Alvin. É verdade. Ele disse lá atrás que ia falar 10 minutos e falou 40. Falei 40 minutos. E acabaste de dar cabo no programa do dia inteiro. Não, isso não é verdade. As pessoas tinham meia hora para comer, não tinham só 15. Mas é para comer. Está bem. Está bem. Obrigado. Isso para calhar é para mim? É, de forma simbólica. oferecido pela Lipo. O que é que tem este saco? Tem, deve ter uma medalha da cidade. Nunca serve para nada, não é? Tem sal. Tem sal? Sim. Bacalhau e conserva. E tem um livro. Porque aquelas pessoas que oferecem a chave da cidade. A chave abre o quê? Não abre nada. Olha, gostávamos também que tu deixasses ali. O quê? Agora, aquilo não pode... Vou para o Camboio e vou cheirar o bacalhau. Essa era a piada. Ok. E mas agora? Podes verbalizar. Assim só? Não. Antes de 2066, queres fazer o quê? Não podes deixar de fazer o quê? Ah, é? Sim. Isto é tipo, o que é que dizem os teus olhos? Não é? Não, sabem que o Alvin é a única pessoa em Portugal que nunca ouviu falar em nós. E então... Não, já tinha ouvido. Não, só que eu pensava que era a gafanha da Nazaré. Ah, mas não. É a gafanha? Sim. Nós também confundimos. Gafanha do Carmo. Nós também confundimos com o Herman agora há um bocado. Mas é... Mas... Tem razão. Mas estás mais forte. Antes mas menos fortinho também. Estás menos forte. Foi por isso que eu vi logo. Eu antes de 2066, quero... visitar... A gafanha do Carmo. A gafanha do Carmo. Vacina. Gafanha do Carmo. Deixem só dizer... não, foram poucas pessoas que nos rejeitaram nos convites a matarem cá hoje e o Alvin aceitou logo... aceitou o mito logo na primeira contato. E porquê que aceitei? Diz muito sobre ele. Diz. Nós éramos da gafanha da Nazaré. Não, porque eu estou sempre online, estava no Tinder e depois vi uma mensagem. Respondi logo. Pronto, muito obrigado. Fazer para aí. Fazer aqui uma. Isso é o quê? Espero que a Marisa Matias também faça um bonequinho. Ah, vai fazer. Olá, salve de palmas para o Alvin. Muito obrigado. Nós adorávamos continuar, mas temos coisas combinadas e é com vocês. E agora vamos, aconselhamos a toda a gente a ir encher a barriga e aproveitem também para encher a vossa rede de contactos. Pessoal. Conheçam e falem uns com os outros, conheçam a vossa tripulação, porque acreditem que muitos de vocês serão aqueles com quem nós vamos poder contar em 2066. Antes de se levantarem, nós temos de fazer uma referência. Estão três pessoas ao nosso lado esquerdo. Nós, quando fizemos este evento, queremos sempre fazer todos os nossos eventos para todos. Então, nós tínhamos uma inscrição, que é alguém que não tem a capacidade de ouvir. Então, em parceria com a Universidade de Coimbra, garantimos que duas intérpretes façam a tradução para a língua gestual durante todo o dia. E estão a fazê-lo de forma voluntária e nos enche a nós de orgulho. Muito obrigado. E agora? Agora vamos fazer aquela brincadeira. É. O Ângelo é parvo. O Ângelo é parvo. Confere. Vamos lá, 1:15. Encontramos aí às 11:15. Até já. Música, amanhã. Não há música.